Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Mi maior e vamos misturar as notas para criar intervalos musicais e com isso trabalhar a percepção melódica. Pessoal, é o seguinte, a improvisação musical é uma das melhores maneiras para quem está iniciando os estudos no violão, na guitarra ou mesmo em qualquer outro instrumento musical. Então é interessante que a pessoa pratique, né, esse exercício de improvisação musical, pelo menos alguns minutos todos os dias, independente da linguagem musical que a pessoa estiver estudando, ok, pessoal? E os outros exercícios, né, relacionados a outras escalas, você pode acessar aqui na lateral do blog em categorias, ok, pessoal? Então, estude aí pelo menos alguns minutos todos os dias. E logo, logo, estará tirando as suas músicas de ouvido, fazendo os seus acompanhamentos. E uma coisa assim bem interessante para quem está iniciando, tá bom? Até o nosso próximo encontro.